Então tá no ar, esse é mais um Locadora TV. Eu sou o Business Cat, eu nunca me apresentei, né? Eu tô com o Melo, desgraça. Pô, mas aí como é que vai se apresentar? Eu sou Business Cat, tenho 18 anos, moreno, cabelo longo. Eu tenho um gosto errado, segundo meus amigos. Eu não tenho nem bom gosto nem mau gosto, tenho gosto errado. Sei. Tá, então a gente vai fazer aqui hoje uma coisa diferente, fazer um podcast musical. É, falar das músicas de joguinhos que a gente achou marcante, ou legal, ou que tocou em algum momento bacana, assim, dentro do jogo, que acabou marcando pra gente. Assim, um podcast bem rápido, gasteiro e simples, só pra descontraído, né? Só pra conhecer músicas novas de jogo. Então acho que podemos começar com a música do Desgraça. Música que vai trazer aí pra gente? Baseado na minha infância, eu escolhi a Hot Head Bop do Donkey Kong Country 2. Mas me diz uma coisa, essa música é de alguma fase ou ela é do menu? Não, essa música. Não. Caraca! O Cat sempre ele brinca, né, cara? O Cat, vamos adicionar, cara, na listinha da assim, vergonha, cara, do Cat. Donkey Kong eu joguei um pouquinho do 1 e joguei o do 3DS, que é remake do Wii. E só assim. Meu Deus. Como eu acabei de falar pra vocês ainda há pouco, eu tive do Super Nintendo muito pouco tempo. E eu não sou um cara de ir atrás de jogo antigo pra rejogar nem nada. Então eu acabo pulando. Mas fala aí qual é a história da música. Caralho, você perdeu uma das grandes trilogias do Super Nintendo e quiçá a melhor, dos melhores plataformas da Nintendo, sendo que é a mesma do Mario, né, que, como posso dizer, é um ápice da chute de plataforma, assim. Bom, mas Donkey Kong Country, essa música, tu pode ouvir no fundo que tem, tipo, uns barulhinhos de bagulho fervendo, assim, uns blurps, sabe, tipo, umas bolhas estourando. Isso daí é por causa que é a fase da lava do segundo mundo, que é, tipo, um vulcão. Daí vai tocando essa... O legal é que, tipo, por mais que seja um vulcão, assim, a música é muito tranquila, cara. Tipo, chega a ser estranho, assim, e, tipo, uhum, combina bem com as fases, que essas fases tem, tipo, umas mecânicas de ficar em cima de balão, assim, e indo pra frente, assim, usando um pouco do vapor pra não cair na lava, assim, é, tipo, é bem bacana. Daí tu vai ficando naquela calmaria, assim, ouvindo esse som atrás, que é composto pelo David Wise, que é um compositor foda, assim, de videogame, todo mundo deve conhecer por causa de Donkey Kong, inclusive. Tipo, pô, cara, a trilha do Donkey Kong 2 é cheia de música foda, cara, mas pra mim essa é a minha favorita. Me diz uma coisa. Eu chegava nesse mundo e não conseguia passar, cara, quando eu era criança. Depois eu fui melhorando. Então, eu ia mesmo dizer, por que essa música foi marcante, né? Porque geralmente as músicas mais marcantes são as da primeira fase. pessoal mais jovem. É. Mas essa aí, então, foi um mundo que tu ficou empacado e ouviu a música pra caralho. É, eventualmente eu consegui passar. Eu lembro que a maioria do pessoal gosta mais daquela do, tipo, lugar que... É, como é que é o nome? É Stick Brush Symphony. O pessoal gosta mais dessa, que ela tem, tipo, ela é muito mais calma, assim, é uma música muito foda também. Mas essa do Rod Hat... Como é que é? Hot Head Bop aí me embarcou mais que... Acho que aquele mundo é bem mais bacana, assim, do que aquelas porra daquelas fadas dos espinhos chata pra cacete, né? Inclusive, nesse mundo aí, né, desgraça, tem o amigo da vizinhança, né? A aranha de... Não é esse que tem aranha com sapatos? Ah, sim, aranha de tênis. Aranha de tênis. Cara, esse personagem... Cara, eu acho incrível isso, como o desgraça falou. O videogame, ele já tinha jogos de plataforma bom. Só que, tipo assim, o Donkey Kong foi aquela... Tipo, um tiro, acho que fora da curva. Por mais que a Nintendo, na época, ela tivesse querendo fazer algo ousado, como foi o Donkey Kong e tudo, cara, ele sei lá, cara, é que nem um... É foda, cara, você tendo o Mario e você ainda, tipo assim, pegar Donkey Kong e falar assim, ó, isso aí... Eu não posso falar nem que o Mario é melhor do que o Donkey Kong, nem que o Donkey Kong é melhor do que o Mario, porque os dois estão em pé de igualdade, né, cara? Pô, o jogo é muito bom e, como desgraça falou, as trilhas do Donkey Kong, nego, hoje faz remix, tem versão jazz, tem tudo. E essa parada aí que o desgraça falou também é muito maneiro, porque na música, o cara, quando ele compôs a música tem o barulho da lava, da fase, entendeu? Então, você ouvindo, tu já sabe que é uma situação, tipo, o cara dentro de um vulcão, alguma coisa assim. Se você nunca jogou, tu vai se imaginar ali dentro. Essa parte, cara, o David Wise, ele tinha não só ele, cara, a gente fala David Wise porque ele era o cabeça, talvez tinha gente trabalhando ali com ele também que fez parte disso. Do 2 eu acho que era só ele, mas no primeiro tinha uma tal de Eveline Fischer que depois é a compositora do 3, que a trilha é um pouco, eu diria que é um pouco quer dizer, a maioria é bem piorzinha do que a do 2 e do 1, mas pra mim eu também acho uma trilha muito boa, cara, que é mais, tem uns negócios de jazz, assim, de blues, que é umas músicas muito foda também. Não, sabe o que é foda, desgraça? É a questão da na música, vai tocando e vem aquela bateria clássica do Donkey Kong, né, que dá aquele clima de selva embaixo, ele vai tocando, aí daqui a pouco, cara, ele começa a colocar vários instrumentos, aí você fica assim, caralho, isso aqui parece um saxofone, pô, isso aqui parece um piano, não sei o que lá. Pô, cara, ele brincou com aquele chip, o chip de música do Super Nintendo era foda, né, cara, conseguia fazer coisas incríveis até hoje, tanto é que tem uma porrada desses DJ retrôs, né, que usam muito o chip do Game Boy e o chip do Super Nintendo pra fazer as músicas, cara. Então acho que o próximo da lista sou eu, eu vou falar da música do Alan Wake. Ela é numa fase que tu tá investigando a cidade lá, a vila, e aí tu vai num asilo te encontrar com um velho, e esse velho descobre que ele fazia parte de uma banda, mas aí o teu personagem fala, pô, eu não sabia que eles eram tão famosos e tudo mais, e aí o cara sai pra fora do asilo, tem até um palco assim, como se tivesse acontecido um festival no passado. Aí o personagem, o Alan, sobe no palco, começa a tocar esse metal fudido e vem hordas de zumbi, que na real não é zumbi, né, dos inimigos da escuridão lá, a atacar, e aí funciona como se fosse um game de ondas, sabe, tu tem que só não deixar eles chegarem em ti e te matar, não deixar eles subir no palco, e tocando esse metal fudido no fundo, assim, cara, é uma parte do jogo muito animal. Você chegaram a jogar o Alan Wake, não? Não, eu tenho na Steam e não baixei ainda, eu vou esperar pro Halloween. Então, o Alan Wake, ele... Nossa, acho que eu paguei 5 pila. Volta e meia, ele tá por 90% de desconto na Steam, assim. Jogo, né? Ele vive sendo elogiado aí, a galera fala que sente mó falta dele, que queria que ele voltasse, e parece que a Microsoft meio que caga pra ele. Então, na verdade, não tem continuação de Alan Wake. Tipo, na real eles fizeram até um outro jogo, mas eu nem fui atrás. Ou não, o máximo é DLC que tem. É que a história é bem fechadinha, assim. Se fizer alguma outra coisa, tem que ser com outra. Pode ser até com a mesma pegada, assim, mas outra história, assim. Acho que puxar um pouco mais o Alan Wake pra frente é besteira. Eu até comentei com vocês, o Alan Wake ele é cheio de música boa, assim. Inclusive tem outra que é The Poet in the News, que ele é quase uma sinopse do jogo também, que é narrada na letra da música, e é muito boa, cara. Vale a pena ouvir, assim, que a trilha sonora do jogo inteiro é sensacional. Eu acho muito maneiro isso, né? Quando a música consegue encontrar o quando a música faz essa parte, é que nem a música do Persona que o de graça tinha passado lá, a Last Surprise. Quando tu vai ler a letra da música, ela praticamente é aquele clima de batalha mesmo, né? E eu não sei, o de graça, tu já sabe se ela vai ser o tema de batalha mesmo do jogo. Ela assim. É o tema de batalha normal, assim. Desde o Persona 3 é uma música cantadinha, assim, que daí ela meio que fala sobre a temática, assim, do jogo. Pode procurar todas as músicas de batalha, assim, que ela tem, tipo, do 3 pro 5, que elas têm, tipo, vocal, e elas têm, tipo, um negócio explicando, assim, dando um contexto. Por mais que seja aquele japonês, né, que a gente vai escrever um monte de palavra aleatória em inglês pra rimar, assim, mas tem um contexto, assim. Ah, pô, eu achei legal, porque é que nem você tá falando, tem essa questão do contexto do jogo, e pelo que a gente tá falando, essa música que ele tá falando é assim também, né? Que querendo ou não, ele te joga ali na ambientação pela música, né? Acho isso foda, sim, cara. Sim. Invincible, é o nome da banda daquele do Asilo, é tipo Old Gods of Asgard. Né? Procurar isso, eles meio que fizeram como se fosse um álbum. Assim. Sim, eu tô vendo aqui que é tipo uma banda fictícia que criaram esse áudio. E essa música seria a Children of the Elder God. Isso, e a Poet in the News também é deles, no caso. Quem fez, que eles chamaram uma banda pra fazer essa banda fictícia, seria os Poets of the Fall, que é uma banda de rock finlandesa. Isso, legal. Ela me lembrou um pouco como é que é o Silent Hill, sabe? Que tem tipo uma música de... Né, que é um pouco diferente, que é meio que um tom irônico, assim, tem aqueles rock, assim, mais puxado no meio daquele jogo de terror, assim, horror. Eu não sei como é o clima do Alan Wake, assim, mas parece ser algo similar. Pode ser. Eu acho que ele não é tão forte assim como... Não, é que o Alan Wake eu joguei, o Silent Hill não. Mas eu acho que o Silent Hill é bem mais pesado, assim, que o Alan Wake. Ele tem uma pegada de terror, assim, mas ele não é tanto, ele é mais voltado para o descobrimento, assim, da história de... Ah, é mais não é uma aventura, assim. É mais um suspense, talvez. Isso, suspense, isso. Ah, é tipo, sei lá, lembra meio que um seriado de investigação, Alan Wake, mais, né? Pode ser isso. Puxa tu aí, então, Belo. Puxar, então, a minha... DJ, se prepara aí para dar o play... É a música do The King of Fighters 96, né, do famoso KOF 96, Big Shot. Essa música, caralho, cara. O que aconteceu? Quando eles foram relançar alguns King of Fighters, eles fizeram versões com instrumentos, as versões arranjadas, né? Com instrumentos, tem do, se não me engano, do 94, do 95 e do 96. Eu não me lembro se do 97 e 98 tem isso também. São jogos todas mais, eram jogos mais novos. Todas, até o 2000. Todas tem, né? Eu acho que até o 2001 tem, até quando a SNK tava no, na Pindaíba lá. Ó, que surpresa, eu não sabia que tinha. E o que acontece? Por mais que eu goste de músicas arranjadas, incrível, cara. Eu imaginava assim, porra, quando eu fiquei sabendo disso, caralho, música com instrumento do KOF, porque o som da SNK sempre foi assim, né? Sempre foi muito... Lembrava de vez em quando muito instrumento de verdade, eu falava assim, pô, vai ser foda. E vou te falar, a maioria delas eu não gostei, cara, eu achei uma merda. Aí, engraçado, o tema pra mim, que o único que me pegou, foi o do time do TR, cara. Foi essa Big Shot. Porque eu acho que essa música casa muito bem com o instrumento. E você pode ver, tem uma hora ali perto do refrão que o cara vem como se fosse uma gaitinha e tal. E tem tudo a ver com o Terry, né? Com o time dele. Pra falar a verdade, essa música é tema do Terry que ficou pro Fatal time Fury todo, 3. Né? Nem, é, essa música do Fatal Fury 3. E no Fatal Fury 3 ela é uma música bem mais agitada, assim. Essa versão, tipo, calminha. Isso, né? Isso aí. E, porra, o contexto é porque, tipo assim, quando eu joguei KOF 96, eu acho um jogo foda até hoje e tal. E um dos KOFs que tem as melhores trilhas sonoras. E, inclusive, a dele, a do Iori também é foda, do time do Iori. Só que, cara, essa música, a do time do Iori e a do time do Ryo, nossa, as músicas casam muito bem com o cenário. Inclusive, essa é um cenário como se fosse uma extração de trem, assim, no deserto e tal. E, pô, essa música ficou muito foda arranjada, cara. Não tem nem muito o que falar. Ficou bem bacana mesmo. Eu não conheço muito... O King of Fighters, mas é uma música bem divertida, assim, de ouvir, sabe? Gostosinha. E é uma música, como eu falei, né? Se você coloca pra tocar e você não diz que é de videogame pra ninguém, pô, o nego vai ouvir e vai falar assim, pô, música maneira, não sei o que lá. E você fala assim, pô, se a música é de um jogo, o cara, pô, caramba, nem parece, não sei o que. Essa música é foda, essa música é foda. Bacana. É, pra mim, de jogo de luta, assim, King of Fighters, além de ser o... pra mim a melhor franquia, pra mim a melhor música, cara. Porque esse grupo que fazia a música, né, SNK, parece que eles faziam tanto a versão normal, assim, quanto a versão chiptune, que é o SNK Sound Team, ou SNK Music Group, que em japonês é um nome gigantão lá. E, cara, pra mim eles fazem umas músicas muito foda, tipo Fatal Fury. Acho que tá estranho que, tipo, um grupo composto por esse pessoal, que é um pouco mais agitado, acho que o cara mais, tipo, de boa, assim, é o Andy, tem umas músicas tranquilas no King of Fighters. Desde o 94, né, que eram as músicas bem calminhas, assim, tipo, não tinha nada de agitado lá. Depois que eles foram colocando, tipo, mais uns rock, assim, fodão, ou um jazz mais agitado pra eles. E casa bem com o clima da luta, né, desgraça. Eu acho que a música também tem muito de, geralmente, as músicas do... Que nem você falou, vamos supor, a música do Joey, eu lembro muito dela, a versão dele do Real Boot, Fatal Fury. Nossa, eu acho que aquela música casa muito bem com o clima de luta ali, né? Meio que você entra no clima, não, vou defender, vou dar uma porrada, não sei o que lá. E eu acho que essa música, por mais que ela seja calminha, ela entra no clima ali do jogo, assim, você nem percebe, cara. E, porra, eu ficava feliz pra caralho quando caía esse trio e eu ia jogar contra eles, porque eu ia ouvir essa música. Sim, o KOF é assim, né, cara? Eu lembro que qualquer, tipo, time... E por isso que é a minha, tipo, o KOF 97 não é... Eu não acho tão legal assim, que ele não tem tanta música. Não é todo time que tem música, a maioria, tipo, é barulho de cenário, assim, com uma musiquinha que talvez toque no cenário, tipo, que tem um... Como é que é? Uma batalha que é, acho que é no Peru, que daí tem, tipo, uns índios, assim, no fundo, daí começa a tocar uns batuques, essas coisas. Mas, tipo, eu não sei porque eles tiraram isso. Essa fase é muito bacana, cara. Essa fase é muito bacana. Que eles ficam, tipo, em cima de uma fogueira, né? Pra cima e pra baixo com as mãos. É, pô, essa parte é muito maneira. É, mas, cara, na boa, se quer ouvir música foda, tem música. Ouve do KOF, que até hoje os caras mandam bem, cara. O 14 teve uma trilha sonora muito boa também. Bom, maneiro. Bom, pro próximo, então, a próxima é minha. Eu escolhi um indie chamado Bastion. Take me back to my home, sweet Bom, essa música é a música do final do jogo. E assim, o jogo, pra quem não sabe, ele é meio que um pós-apocalipse, um mundo de fantasia também, onde só tem um cara que tá construindo uma cidadezinha. Não sei explicar direito como é que é o jogo, mas é. Basicamente, tu tá construindo uma cidade e tu vai nas fases. E aí, chegando no jogo, tu vai salvar uma mulher. Aí tem o tema da mulher. E aí depois, mais pra frente, ou antes, não lembro, tu acaba se encontrando com um cara. E aí tem o tema do cara. E aí chega no final, essas músicas são temas são recorrentes durante o jogo. E chega no final, eles fazem uma mistura das duas músicas. Chega no final, eles misturam as músicas. Se vocês perceberem, começa com um cara cantando e depois vem a mulher no fundo, e é cada um cantando o seu tema e misturado numa música só, assim, que eu achei, ficou muito bacana, que o final é um final muito bom também, e aí tu fica olhando pra aquela tela tela final do jogo, assim, só ouvindo essa música, dá um clima muito bacana, né? Chegaram a jogar o Bastion ou não? Eu joguei tipo, bem pouco, assim, mas eu conheci o jogo pela música, inclusive. Eu já zerei, zerei ele no... Incrível, até eu acho que eu sou o mais estranho de todos, que eu zerei ele no iPad, cara. E tipo assim, eu tava já querendo jogar muito esse jogo, só que eu tava com o PC muito fudido aqui em casa, muito fudido mesmo. Foi até uma época que eu tava sem trabalho, tava sem grana, e por mais que fosse técnico de informática, eu não consegui mudar o PC aqui de casa. Aí eu falava assim, caralho, como é que eu vou jogar essa porra, cara, meu PC é uma merda, não sei o quê. E eu nessa fome de indie que eu tenho, né, eu falei assim, pô, vou ter que deixar passar. Aí quando eu fui lá na Apple Store, né? Aí quando eu olhei, tinha Bastion, cara. Aí eu falei, vou pegar. Aí peguei o Bastion, comecei a jogar no... Ele no tablet é muito bom também. Por mais que pareça estranho que ele jogou de controle. Caraca, ele é muito legalzinho de você jogar ele na tela de toque. E como o Cat falou, cara, não só essa parte da música final, mas ele é um jogo que trabalha com a música. Ele sem música não é a mesma coisa, cara. A trilha sonora do jogo é sensacional, cara. É sensacional. Aquela questão do narrador também falando, como se ele estivesse contando a história de um livro. Toda vez que ele vai falando que o garoto chegou e ele veio e não sei o quê. E, cara, ele te deixa tão no climinha do jogo, eu não conseguia jogar ele sem estar no fone de ouvido. Não tem como. A trilha sonora inteira é excelente, assim. Até se pegar as músicas, temas separadas, que nem eu falei antes, só do guri ou da guria ou do cara, também são músicas muito boas. Só que aí eles fazem uma coisa que eu gosto, tem algumas outras músicas, mas músicas mesmo, não de jogo, assim, né? Música de banda, que acaba fazendo isso, que é misturando duas partes, ou duas refrões, como se fosse, um cara cantando uma coisa e outro cantando outra. Isso casa de uma maneira muito natural, assim, nessa música, cara. Bom, puxa outra aí, Belo, talvez. Show. Então vou puxar uma que eu gosto pra caraca. É a música do Tekken Tag. Essa aí é a música que eu escolhi pro segundo. Essa música tem uma curiosidade importante. O Tekken Tag, a trilha sonora dele tem duas versões. Apesar de ter algumas músicas que se repetem, ele tem uma trilha sonora pra versão arcade dele, que saiu pros fliperamas, e tem uma pra versão de PS2, que é a versão mais bonita. Porém, na parte musical, eu acho que a versão de arcade acerta um pouco mais do que a de PS2. tipo essa música que eu coloquei agora, que é o tema do Jin. E quando você tá lá na... conta a história. Na época, quando eu era mais moleque, saiu esse jogo, eu ia jogar muito no shopping aqui, na minha terrinha aqui, em Madureira. Madureira Shopping. E esse era um flipper enorme do Tekken, flipper enorme mesmo, não era o oficial, mas era um flipper enorme. E não sei se vocês já viram, mas tem uns fliperamas que as caixas de som são do lado do controle. Vocês já chegaram a ver esses fliperamas assim? Putz, sim, geralmente tem muito em shopping. Não me lembro. Não lembra? Aí, tipo assim, ele é gigante e as caixas de som assim do lado do coisa, dos controles. Então tinha, porque tem fliperama, se você tiver um lugar muito barulhento, você não conseguiu ouvir o som. E o Tekken Tag não, por ter essa caixa de som perto, então a gente conseguiu ouvir a batida das músicas e tal. Cara, e quando tu começa a tocar a música dessa fase, meu irmão, e vocês viram, né? Ela é uma batida mais rápida e fica aquele bagulho de bateria virando e uma batidinha toda hora no fundo, tipo fazendo tempo. Cara, tu só pensa em sair espancando teu personagem que tá do outro lado. Tipo, tu não... Caraca, tu já só pensa assim, cara, eu não posso errar o próximo combo, cara. E você vai, eu gostava muito de jogar com o Jin e gosto muito de jogar também com o Haorang, até hoje. Praticamente são sempre essa dupla que eu coloco. E eles são bonecos muito rápidos, diferente do King, que é mais agarrado de tudo. Ele e o Haorang são muito, tipo assim... Você acertar os combos, o Jin, se não me engano, até tem contra-golpe. Que eu me lembro, o Haorang não tem. Mas eles são bonecos muito rápidos. Então, quando começava nessa fase dele, com essa batida dessa música aí, eu não conseguia parar, cara. Era aquele helicóptero do Jin, eram os chutes errados. Era aquelas emendas doidas do Haorang. Porra, Tekken foi um jogo que marcou muito, assim, a minha adolescência, cara. Bacana. Eu tinha o Tekken Tag do Play 2. Era bem legal de jogar. O Tekken Tag, do Play 2, ele... Foi um dos primeiros jogos a sair, se não me engano, ele saiu até junto com o videogame. Então, tipo assim, Play 2... Não vou lembrar. Mas eu acho que sim, porque nas revistas, assim, antes de vir o Play 2, ele já tava pronto. E até hoje, cara, se você pegar e jogar, o gráfico do Tekken Tag de PlayStation 2 é muito bonito, cara. Porra, tinha aquela sacada que a gente não tinha visto, não entendo isso nos games. Cara, nos fundos das fases tinha gente, então, tipo assim, tu chegava numa parte da fase. Como o cenário era 360, se eu não me engano, você podia gerar o 360 não. Você conseguia gerar o cenário todo. Então, se você batesse numa parte que tinha alguém do cenário, esse cara esbarrava no cara, entendeu? O cara caía no chão. Sim. Pô, isso era muito foda, cara. Muito foda. Tinha as fases do Tekken Tag, essa do Ed. A que toca essa música que não tem ninguém. E uma fase que é num colégio, que é muito foda, cara. É muito foda. Bacana. Pô. Tekken, depois, eu não sei o primeiro e o segundo, mas depois do 3, assim, a música começou a ficar bem foda. Eu lembro que o Tekken 3 tinha, tipo, mas a maioria era, tipo, meio rock, não era tão eletrônica. Depois que começou a vir bastante eletrônico no Tekken, tanto que esse último set, a maioria da trilha sonora é eletrônico, meio do dubstep, essas coisas. Eu achei engraçado que esse é o tema do Jin, né? É o do Jin. Que a música inicial do Jin, ela até ficou meio clássica, que é tipo uma repetição, assim, tipo de um uma guitarrinha, de guitarrinha, né? Eu achei estranho quando eu fui ouvir, era mais eletrônica, assim. Mas, pô, a trilha do Tekken, assim, é muito boa, no geral. Eu acredito que esse foi um dos motivos de graça, que essa trilha não caiu pro jogo oficial. Porque talvez quem escutasse não ia conseguir assimilar muito ao personagem, né? Meio que fica salvo na memória da gente. Só foi só pra versão do arcade. Eu não sei nem se no jogo, acho que eu tentei alguma vez, mas eu não sei se tem como, se você mudar a versão da trilha, você colocar essa OST do arcade ou a OST do jogo mesmo do PS2. Aí eu acho que por isso essa música não chegou a passar pro videogame. Porque tem música dentro do arcade que é similar aos dois, é o de PS2 e o do arcade. E a do Jin não foi uma dessas. É, estranho, cara. Mas o Tekken, eu acho que desde o 3 tinha esse esquema de música do jogo, tipo, arranjada e a do arcade. Se não me engano. Mas eu não lembro se tem no PlayStation 2 pra tu escolher, mas eu lembro que se tu procurar na internet tu vai achar dois álbuns, que é a original e a arranjada. Arranjada. Maneiro. Bom, então puxa a próxima aí, desgraça. Bom, como só eu conheço essa porra, mas eu sei que é sensacional, e o Belo comentou ali do Shin Megami, do Shin Megami no Persona 5, então eu vou puxar do mesmo compositor, que é o Shoji Meguro, que é do Shin Megami Tensei 3 Nocturne. We'll be right back. É, daí a música é essa, é o tema de batalha do jogo, que no Shin Megami Tensei 3 é tipo, tu é um estudante que consegue sobreviver ao fim do mundo, é, agora o mundo é dominado por demônios e tipo, toda vez que vai ter tipo, uma batalha de chefe, assim, quer dizer, não toda, mas a maioria vai ser essa música, e ela passa muito bem qual é o clima tipo, de inferno, assim, da parada. Tanto que tem, tipo, uns vocais, assim, no fundo que não dá nem pra entender direito, mas tu pode até achar, tipo, as letras disso aí, que, tipo, tem umas partes, tipo, ah, a gente vai, no início eu falo em inglês, tipo, we'll sacrifice the son of heaven, tipo, a gente vai sacar o filho do paraíso, assim. O louco aí, essa aí é a música que a mãe desliga o som e fala que é do capeta, né? É, isso aí. Ó, os caras já tinham medo de, tipo, sei lá, Pokémon, tipo, Dungeons and Dragons ser do demônio, cara, né? Ainda que Shin Megami Tensei não era popular aqui, então fudeu, né, cara? Quer se fuder. Mas, ô, essa, tipo, é uma música que ela dá uma atenção, assim, pra batalha, tipo, principalmente no início, que o Shin Megami Tensei, tu vai jogar, tu joga, tipo, sei lá, Final Fantasy, tu vai, ah, tá de boa aqui, um sistema de batalha e tal, depois tu vai ver que os chefes vão, tipo, começar a te comer na porrada, assim, tu vai ter que aprender mesmo o jogo, tu vai aprender a usar debuff, a entender o sistema de batalha, como conseguir mais turnos pra tu fazer mais coisa, mais ações, assim, o que aplicar de buff e debuff pra ti, pro adversário. E é isso, cara. Pra mim, Shin Megami Tensei 3 foi tipo um jogo que me fez gostar de JRPG, assim, batalha por turno. E isso ficou bem marcado pra mim. Eu ia falar, essa história é maneira, né, desgraça? Eu não sabia, você até comentou aqui no off-topic que o Shin Megami que te fez começar a jogar JRPG, né? Que começou a criou aquela chaminha dentro de você, né? De tipo assim, pô, isso vale a pena, né? Vale a pena investir meu tempo. É, eu já tinha jogado 40 horas nesse jogo. É, eu já tinha jogado, tipo, o Chrono Trigger, Final Fantasy, mas tipo, eu não jogava muito prestando atenção nesse sistema de batalha, assim. Depois, jogando o Persona e principalmente o Shin Megami Tensei 3, que ele é bem mais difícil que o Persona 3 e 4, assim, tu vai entender, pô, tipo, esse chefe aí tá me tacando a porrada, mas isso é um jogo de probabilidade, cara. Então, eu tenho que fazer a probabilidade ficar melhor pra mim, tipo, ah, eu vou aplicar um debuff que o bicho não vai conseguir me fazer atacar. Daí, ah, eu aplico um debuff que o ataque dele é muito fodido, mas eu posso fazer esse debuff que vai, tipo, ah, que ele pode dar um miss. Se ele dar um miss, pô, eu já tô bem feito, assim, já posso atacar no próximo round. Eu lembro que todo mundo que joga esse jogo diz que o chefe mais fodido, assim, já de início é o matador, que é tipo um toureiro com cabeça de caveira, assim, que é, tipo, tem uma sequência de vilões que é caveira, assim, no jogo, e ele é o primeiro e ele é dificilão, assim, ele joga um monte de debuff, essas porra. Cara, eu consegui vencer ele na cagada, assim, não de primeira, mas eu lembro que eu tava fudido, assim, de vida, deu, caralho, eu vou desistir um ataque na esperança, né, e quando ele morre, deu, cara, tipo, o jogo não mostra a vida do chefe. Aí, quando tu consegue vencer ele, tu fica, caralho, cara, consegui, finalmente, vencer. Que massa. Ô, maneiro, tem uma versão dele sem ser pro PS2 ou de graça, saiu pro outro? Só tem pro PS3, infelizmente, cara, por isso que eu fiquei tão empolgado pro Shin Megami Tensei do Wii U lá, que... Switch. O Switch, né, o Wii U, tipo, que, cara, faz, depois do, tipo, só Persona teve jogo 3D, assim, tipo, com ambiente 3D, Shin Megami Tensei, tu vai pegar os de 3DS, assim, tu pode andar, tipo, num cenário, mas na hora da batalha, assim, tu vai ver os bichinhos, é tipo, sprite, e eles se mexem um pouco, daí é meio, por mais que o que importa seja o sistema de batalha do jogo de RPG, né, ver os bichos em 3D, assim, é legal, cara, então... Pô, ele ficou empolgado. O Nocturne, ele manda bem. O gráfico dele é bem simples, assim, um cel shade bem básico. Mas é muito bonito, tipo, é bem bonito, assim. Tem parte que tu vai em umas dungeons escuras e o personagem, ele tem essas marcas, assim, no rosto, como tu pode ver pela capa ali. Só que essas marcas, tipo, ele tem a cor de pele normal, essas marcas são pretas. Daí, quando ele entra no escuro, elas ficam verdes, assim. Aí tu pode, tipo, localizar o cara. Pô, tem um design bem foda, cara. Vai, Cat, puxa aí. Não, o próximo, então, que eu ia falar é o Belo. Pode puxar. Então, vou puxar, cara. Então, é uma música de um game que eu não sei se muita gente conhece, mas do Super Nintendo, é do Side Pocket, um jogo de sinuca. Bem, o que falar dessa música que eu joguei aqui? Side Pocket é um jogo da minha infância, lá do Pequeno Belo, jogando no fliperama, aqueles jogos, aquelas fitas que tiveram de Super Nintendo, que eram tipo 7 jogos em um, e numa dessas tinha Side Pocket. E eu fico triste que é um jogo que pouca gente, assim, não sei se todo mundo aqui conhece. Não, ou... Nunca ouvi falar, eu só ouvi falar quando tu fez aquela, eu acho que tu, não sei se tu fez uma listinha, assim, ou tu passou pra gente da existência desse jogo, assim, daí tu postou lá, acho que era na música de Title Screen que a gente fez, tu passou, isso, em um dos posts, tu passou essa música aí. Então, o que acontece, o Side Pocket, além dele ter essa música, assim, que eu acho foda pra época, gente, era como se eu tivesse ouvindo... Isso aí que eu falo, que de vez em quando a galera não percebe a importância que um videogame pode ter, porque praticamente foi o videogame que abriu meus ouvidos pra essa parte musical. Então, jogando Side Pocket, eu tinha que meio que um CD de jazz ali, cara, que eu podia ouvir. E não sei se vocês perceberam no redor da música, não é como se fosse uma parte de jazz onde tem alguém cantando, mas é como se fosse só os caras com os instrumentos ali se soltando. Tem uma parte que meio que o teclado, né, pode-se botar aspas. O tecladista estava inspirado, cara, né? Muito foda o teclado. Mas, cara, e começa a fazer o barulho lá, tipo, uhum, assim... Como se estivesse tocando até com os pés em cima do teclado, né? E ele solta um... Eu não sei como é que é, eu já esqueci o nome, não é riff, não. Tem um nome pra essa parte aí que ele faz meio que... É a parte da música. É, meio que um freestyle, pode-se dizer assim. E ele faz aquilo dali, cara. E eu pequenininho jogando o Side Pocket lá pra dois. Pô, eu já achava isso foda. Eu falava assim, caralho, que jogo do cacete. É um jogo muito maneiro. Eu acho que até hoje, assim, ele resiste bem. Eu fico... Ele não tem ele pra celular, pelo menos eu nunca vi. Eu fico vendo de vez em quando uma galera que gosta de jogo de sinuca pra celular. Eu acho uma pena. É um jogaço. Toda vez que eu tenho oportunidade de estar ou jogando Super Nintendo de novo alguma coisa, eu boto esse jogo no meio. Porque eu gasto bem minhas horas fazendo nele. E o jogo tem uma trilha sonora sensacional pra época, cara. Mais uma vez, fico triste que pouca gente conhece esse jogo. Trouxe mesmo pra quem ouvir, tipo, tomar conhecimento. Procurar, cara. Vai lá e procura a trilha sonora do jogo. Pelo menos, não quer saber se o jogo é bom? Só escuta um pouquinho da trilha sonora do jogo. Se você gosta um pouquinho de jazz, eu acho que vai te encantar e vai te fazer tu jogar esse jogo, cara. Esse jogo é foda. Ele é de sinuca? É de sinuca, é de sinuca. Mas é tipo assim... Qual o esquema? É você indo em torneios de sinuca, cara. Nos bairros lá acontece que você viaja de um canto pro outro, tu ganha uma partida de sinuca com malandro. Aí você viaja de um canto pro outro e tem algumas coisas que acontecem entre se você partir pra outro lugar ou não. E o jogo vai nisso. Belo, você já zerou? Não, nunca zerei porque, tipo assim, é um jogo difícil também, entendeu? Ele tem umas partes dele que ele é muito difícil. E ele não é aquela sinuca de bar que a gente joga, que é até acabar todas as bolas. Tem aquela questão de você fazer pontos, entendeu? É, são as bolas numeradas, questão de cor e tal. Ele é bem... Snooker, bem... eles dizem. Isso aí. Ele lembra muito... Não sei se vocês já receberam no WhatsApp ou já viram no YouTube aqueles caras que jogam sinuca profissionalmente, que eles jogam a bola por cima de copo. Pô, um jogo muito foda, cara. E eu fico de bobeira porque, como eu tava falando, é na época do Super Nintendo. Então você escuta uma música dessa e você lembra o videogame que era. Não que ele não tivesse esse potencial, mas tu fica assim, caralho, o nego naquela época realmente dava o sangue pra fazer. Não que hoje não dei, mas dava o sangue pra tirar algo bom desse, porra, chip de sacanagem, chip que qualquer hoje celular tem, cara. É, tipo, tu falou da música, tipo, se não falasse que fosse de sinuca, só pela música eu já assumi, tipo, eu assumi o que é o jogo que tem a ver com bar, cara, que é muito música de bar, cassino, isso aí. Me lembra um joguinho que eu jogava no Super Nintendo, que era, eu acho que era lá, Vegas Strike, que era um jogo que tu controlava um cara que tu tinha que indicar em vários tipos de cassino, assim. Bom, e agora sou eu, né? Próximo, então. Isso, puxa a tua última aí, Dan. Bom, agora que é um round, jogo, desgraça. Joguinho que ninguém conhece, mas tem trilha sonora foda. Eu, como sou o cara que joga um monte de coisa que ninguém se importa, assim, essa japonesice, tem bastante pra escolher. Mas aí eu preferi... Cara, depois eu conto a história como eu conheci essa música, mas tipo, a música é muito foda, o compositor é bem familiar, já foi mencionado outras vezes aqui. Mas tipo, o joguinho, ele é bem limitado, porque ele era só pro DS, só pra aquela de... Eu acho que era... Como é que era? De S-War, que só pode acessar baixando online, essas coisas. Depois eles acabaram lançando pro... Acho que pro Wii U e pro 3DS, que é o Mighty Sweet Force. Thank you. conheci a música porque... Você lembra quando tava dando aquela onda do Nego Ban? Do... Ah, eu vou gozar. Você lembra? Tipo, YouTube que... Pega uma música qualquer brasileira. Que tinha do Dragon Ball. Tinha o Nego Ball. Daí, tipo, eu ouvi uma música... Tinha uma música que chamava Can You Can? Tipo, gozar, sabe? Daí eu fui ouvir. E era essa música, cara, só que com o Nego Ban no fundo, cara. Deu caralho, que música foda, né? De onde vem? Eu vi que era esse jogo que era do Wii U, DS, 3DS, deu caralho, deve ser um jogo bacana, é tipo um jogo de puzzle que tu controla essa robô que tem na frente, uma. Não sei se é um robô, deve ser uma Android não, como é que é? Cyborg, sabe? É parte humana, parte robô. Que ela é uma policial que ela tem que capturar as prisioneiras que fugiram da prisão no meio do cenário, tipo, resolvendo os puzzles, assim, que é, não é muito, é, tipo, muito complicado, só dar uns tiros nos inimigos, assim, e trocar os blocos no cenário, assim. Não, tipo, não diria que é um jogo muito foda, assim, mas o que vale a pena mesmo é a trilha sonora, que se tu for ver no YouTube, tu vai achar um monte desses remixes, tipo, babaca, assim, colocando um meme na parada e tocando a música. E a grande parada dessa trilha sonora que o Cat vai lembrar, que o compositor, quer dizer, ele não deve lembrar pro nome, né? Que o compositor dessa... tu pode ver ali que o estúdio é WayForward, e como a maioria dos jogos da WayForward, o compositor é o Jake Kaufman, que é o compositor do Shovel Knight. Olha só. Infelizmente, um jogo que não vai ser mencionado aqui hoje, mas que vale a pena a menção honrosa aí ao menos, cara. Não, é o seguinte, vocês botem Jake Kaufman, tipo J-A-K-E no Kaufman, tipo K-U-F-Man, no Google, vai no Bandcamp desse cara que tá tudo de graça lá, cara. Você só, eu acho que é só cadastrar teu e-mail que ele te envia o link de download, você pode baixar desde Mighty Sweet Force, Double Dragon Neon, tipo, quer dizer, o jogo não, né? A trilha sonora tu pode baixar. E, cara, vale muito a pena, porque o cara manda muito bem, velho. O cara é demais. Ele consegue transformar o joguinho de puzzle em qualquer coisa, assim, numa coisa foda por causa da trilha sonora. Sim. Cara, a trilha sonora já vale a pena só por ser esse cara aí, cara, que a do Shovel Knight é sensacional. Então, vale a pena conferir com certeza, cara. E ouça uma versão Can You Can, que no final tem um remix surpresa também, que é muito foda. Depois nada, quero ouvir agora. Gente, que isso? Como é pouco tempo, assim, ouve até o final que tem o twist lá que vai. Cara, se vocês não rirem, vocês não têm alma, cara. Que horror. Muito bom, muito bom. Eu acho, desgraça, que você pode trocar, hein, cara. Pode ser essa versão aqui que a gente ouve. É o remix, né, cara? Puta que pariu. Eu lembro que tinha uma playlist que era, tipo, Nego Banda, tipo, vários remixes dessa bosta aí. Daí chega nessa e, pô, eu lembro que até o próprio Nego Banda, que, tipo, a página no Facebook dele, caralho, velho, mó foda esse remix aí, a melodia é mó legal, tipo, a música do jogo, assim, o cara... Cara. Até o cara se rendeu, né? Deixa eu voltar aqui pra terminar o cast. Só limpar as lágrimas do choro aqui, meu Deus. Puxar a minha última música, que como não poderia deixar, é do Portal. Well, here we are again. It's all such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? But I'm counting on. I used to want you dead, but now I only want you gone. She was a lot like you, maybe not quite as heavy. Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. Such a shame, the same will never happen to you. You got your short set of effect. That's what I'm counting on. I'll let you get right to it now. I only want you. Correção, na verdade, do Portal 2, né? Não o Portal 1. E eu fiquei bastante em dúvida na hora de escolher qual das duas eu ia botar, porque a... Como eu descobri ontem que o Belo nunca jogou Portal, eu vou tentar me conter aqui, né? No que falar. Obrigado, cara, obrigado. É, então, o Portal 1, ele, como vocês sabem, ele foi uma surpresa muito grande, assim, ninguém sabia nem que o jogo existia e é um dos grandes clássicos dos jogos aí hoje em dia. E ele termina, assim, cara, o final, tu vai jogando só um monte de puzzlezinho normal, assim, e o final é tipo uma coisa que tu... totalmente fora da curva, que tu não espera nunca que ia acontecer. E tu termina o jogo, tu fica olhando pra tela assim, começa a subir os créditos e começa a tocar uma musiquinha que tu começa, uma musiquinha de crédito assim, e a música é muito boa, cara, a música do Portal 1 é excelente. E aí pensaram em lançar o Portal 2, né, e todo mundo ficou, meu, yes, Portal 2 e tal, mas como a música do 1 tinha sido tão boa, todo mundo ficou esperando assim, eles não vão conseguir, né, fazer uma música tão boa quanto. E cara, fizeram. E sim, pode ser até que ela seja, não seja tão boa, ou seja no mesmo nível. Mas o fato deles conseguirem corresponder à expectativa que todo mundo tinha já é um feito enorme, assim. E a música é excelente, como vocês podem estar ouvindo. É bem bacana essas duas músicas. Inclusive, o cara que compôs as duas músicas de finais do jogo do Portal 1 e 2... tem participação da GLaDOS no LEGO Dimensions, que é um jogo da LEGO que vários crossovers, olha assim, só, e tem Portal, massa. E ele compôs outra música, que é Yugurito. Pode procurar, existe o LEGO Dimensions Portal Music, vocês vão achar de essa parada aí. Ô, maneiro. Pô, massa, não sabia. Também não. E como a gente tava comentando, né, eu acho que deu pra perceber nesse cast aí, que a gente gosta muito de música que, como eu posso dizer, ela faz sentido... dentro do contexto do jogo, mas que seria uma música que a gente ouviria, tipo assim, por fora também. A música do Portal, por mais que seja uma música que, olhando a letra, como o Cat falou, não quer spoiler, mas pela letra você já sente um pouquinho que ela tá falando aqui, que é, você me deu, você me chocou, não sei o que lá, e o nome da música é I Want You Gone, que é Eu Quero Que Você Vá Embora, você já sente um pouquinho como vai ser o clima do jogo. Mas seria uma música que, se você me mandasse assim, pô, cara, escuta essa música aí, eu ia ouvir a música, eu nem ia sacar que era de jogo, entendeu? Mas ela pega muito bem no contexto do Portal, né? Que é a voz. É até que eu falei com o Cash lá quando ele mandou essa, eu falei, pô, essa música do Portal aí é boa, essa música aí com voz de Google Talk aí, com aquela voz do Google. Pô, mas a música realmente é muito boa e faz todo sentido ali naquele contexto, né? Todas as músicas, no caso, de vocês não conhecia, mas as três que eu escolhi são músicas que eu tenho, tipo, no iPod, que eu toco no carro e volta e meia. E quando toca, assim, eu deixo pra escutar. Eu tenho sempre aquelas músicas chatas que a gente pula, assim. Mas, cara, essas. A trilha sonora é inteira, na verdade, tanto do Alan Wake quanto do Bastion. E as duas músicas do Portal, assim, cara, quando toca. Até sabe quando tu chega em casa e tá tocando música ainda, a gente fica escutando a música até o fim. Cara, com certeza são músicas desse nível. Só que eu sou maluco, então eu tenho ouço aí direto, assim. Mesmo outro, eu coloco. Eu tenho um Inamp, o Inamp tem um programinha Chipamp, que ele toca. Ele pega o arquivozinho de chip da música do Super Nintendo, daí tu pode tocar todas as músicas do, não é só pro Super Nintendo, é tipo vários consoles assim. Daí é tipo um arquivo bem pequeno e a música tá na qualidade do jogo, assim, então. Vez ou outra eu vou lá, coloco enquanto jogo outra coisa, ou tenho, sei lá, que fazer alguma tarefa assim, não tem nada pra fazer, coloco essas músicas aí. Bom, acho que podemos ficar por aqui por hoje, né? Obrigado aí pela participação, pela escolha das músicas, com certeza vai ter mais. Valeu, gente.